Eu chamo Guilherme dos Santos, portanto, sócio da BS Arquitetura, e nós estamos a trabalhar num projeto que chama-se Projeto Rio Cego, que é uma implementação, portanto, de um corredor verde urbano onde estão contidos espaços públicos, no fundo, por causa de uma questão fundamental na nossa sociedade, que é a falta deste elemento crucial para que a nossa sociedade possa funcionar e possa estar harmoniosa e equilibrada em vários sentidos. A minha apresentação vai passar por três fases. Portanto, a primeira vamos falar um bocado sobre as questões relacionadas com o planeamento urbano, planeamento urbanístico, e que no fundo tem a ver um bocado com as questões relacionadas com o crescimento demográfico acelerado das cidades. A segunda parte vai passar pela importância dos espaços públicos nas cidades, e a terceira vai ser portanto, a apresentação da nossa proposta de intervenção, que é o Rio Cego. Portanto, vou passar. Eu vou ler aqui um texto muito rapidamente. O crescimento demográfico acelerado nas cidades de hoje exige uma mudança de paradigma nas questões de planeamento urbano, que tinha como base uma estrutura rígida para acomodar zonas específicas para serviços e produtos singulares, como a indústria, o comércio, o lazer, a zona política administrativa, a educação, a saúde e a habitação, zonas definidas por legislação e aplicadas em isolação. Por outro lado, a dinâmica das cidades a partir do século XXI exigiu que o paradigma mudasse completamente e que, por conseguinte, a redefinição do planeamento urbano nas cidades tivesse, mais do que nunca, focado nas pessoas. O indivíduo, por razões intrínsecas, a melhor qualidade de vida urbana, dita as regras para o sucesso de projetos que envolvam os espaços públicos como agentes dinamizadores da economia e geradores de cidades criativas, resilientes e sustentáveis. Uma das cidades que mais cresce no mundo, em termos demográficos, é a cidade de Luanda. Projeta-se um crescimento de 12,9 milhões de habitantes até 2030. Estes são dados do PDGNL 2015. Hoje a população de Luanda estende-se ao longo de uma área de 3 mil metros quadrados, o que significa que essa expansão forçada aconteceu de forma desorganizada, intensificando a construção de habitações em áreas de risco. É dentro desta problemática que reside um dos grandes desafios em termos de planeamento urbano para esta metrópole, que é o de criar um território equilibrado que garanta uma cidade não fragmentada, inclusiva e em harmonia com a natureza. Ok, por todas essas razões, faz-nos um bocado olhar para aquilo, para a nossa cidade, escutá-la e perceber e tentar entender as reais necessidades que a cidade, portanto, precisa para encontrarmos uma fórmula resolvente, no sentido de, portanto, resolvermos problemas relacionados com o passado, com o presente e com o futuro. Dentro deste contexto, a BS traz uma abordagem da importância de espaços públicos nas cidades, em especial na nossa cidade de Luanda, onde apresentamos um objeto de estudo, que é o Rio Cego, local onde acreditamos que possa convidar alguns dos aspectos e metas para um desenvolvimento urbano sustentável nos próximos 20 anos. Portanto, podes passar. Eu vou falar agora um bocado sobre a questão, antes de passar, portanto, explicar mais ou menos o nosso projeto, que é o Rio Cego. Eu gostaria de fazer uma pequena explanação do que é que se entende por espaço público. Portanto, o espaço público é considerado aquele que seja de uso comum e posse de todos. É nele que se desenvolvem atividades coletivas com convívio e trocas entre os grupos diversos que compõem a heterogênea sociedade urbana. acontece. Então, não, deixa estar este slide. Portanto, o Rio Seco, desculpa a permissão, depois voltar para trás. Ok. O Rio Seco, portanto, no fundo, é uma das linhas mais antigas residuais da cidade de Luanda. É também uma linha de água natural, pertencente a uma bacia que recolhe as águas das chuvas da Maianga, Prenda e Kinanga. Tem início na Zona Verde e desagua no Barco da Pureia. No passado, ou seja, quando o esgoto funcionava, as águas passavam por umas manilhas colocadas debaixo do pavimento e nas laterais da vala, pelo que era impossível ver a água correr. Com isso ganhou o nome de Rio Seco. Portanto, ele tem uma importância crucial, no fundo, porque passa por quatro importantes bairros da cidade de Luanda. Passa pelo Alvalade, a Maianga, a Samba e o Bairro Azul, e vai desaguar na Nova Marginal. Vou passar. Portanto, Só para voltar a essa imagem, eu não sei se vocês conhecem bem o Rio Seco. O Rio Seco tem início na Zona Verde, portanto, passa, mais uma vez, passa pela Maianga, passa pela Zona do Codemo, passa pela Zona da Samba e termina, portanto, aqui nesta zona que é a Nova Marginal. Podes passar. Neste momento, o Rio Seco encontra-se num estado deplorável, um estado, no fundo, que requer uma intervenção a todos os níveis. E no fundo, uma das razões pela qual nós agarramos, portanto, neste momento, para torná-lo, portanto, mais aprazível ou para fazê-lo funcionar, tem a ver com a questão da saúde pública. Portanto, a função que ele tinha previamente deixou de existir. E, no fundo, o que se passa neste momento é esse estado que nós estamos a ver assim neste momento. Portanto, eu vou voltar aqui a reler alguns pontos importantes, que é o objetivo inicial de transformá-lo num canal de regulação das cheias tem vindo a ser comprometido pelo acumulado de lixo e pelos assoreamentos, tornando uma ameaça à saúde pública. A naturalização desta linha d'água é importante para a qualidade de vida na cidade e uma oportunidade de criação de uma rede de delineados espaços verdes públicos, reforçando o seu valor ecológico pelos espaços verdes privados e envolventes. Portanto, pode passar. Portanto, mas quando... Eu acho que vou deixar de ler um bocado, vou falar um bocado convosco, no sentido de ter aqui uma linguagem um bocado terra-terra. Desde quando olhamos para o Rio Seco e olhamos para as áreas circundantes do Rio Seco, encontramos uma série de particularidades. Portanto, primeiro o problema da saúde pública e depois nos vamos encontrando, portanto, nas margens ou nas áreas envolventes, uma série de elementos e um deles é a questão do mercado informal. Portanto, o mercado informal é uma das âncoras que nós queremos agarrar ou agarramos no fundo para, de certa forma, legitimar ou ser um dos elementos dentro do nosso projeto. Portanto, isso quer dizer o quê? Que nós, ao transformarmos, portanto, o Rio Seco e ao metermos dentro do Rio Seco, portanto, espaços em que possamos ter taxas democratizadas de pessoas que possam vender neste espaço, isso vai fazer com que exista uma conveniência entre a oferta e a procura e onde podem existir trocas comerciais. No fundo, este é um dos fundamentos na qual agarramos o mercado informal para trazer para dentro do projeto. É também o mercado informal, só para reiterar, não sei se podia dizer, se incluir isso no produto interno bruto de Angola, mas contribui com 80% do produto interno bruto. Portanto, começamos a imaginar o que é que isso pode contribuir se tiver legitimado o mercado informal, o que é que pode contribuir para receitas para o Estado. Portanto, podes passar. Portanto, tentei mais um toquezinho. Portanto, a nível ambiental, Aliás, a nível ambiental, é crucial a componente ambiental neste projeto, porque no fundo a base da componente ambiental, portanto, reside na questão dos três R's: reduzir, reutilizar e reciclar. E no fundo, com estes três elementos, nós vamos criar, portanto, um melhor ecossistema na própria cidade, no organismo da própria cidade. Passando já um bocado mais à frente, puxar mais um pouco, que tem a ver com a implementação do nosso próprio projeto ou dos elementos que acabei de descrever, para que nós possamos ter o Rio Seco como um corredor verde urbano. Nós seccionamos o Rio Seco em 5 troços, no fundo porque eles têm particularidades diferentes uns dos outros, para olhar, portanto, para esses troços distintos e implementar nesses troços distintos as necessidades desses locais. Portanto, o primeiro troço é, portanto, na zona verde, começa na zona verde. Podes passar, Fernando? Portanto, o primeiro troço começa na zona verde e termina no Largo da Maianga, que é o Hotel Suite Maianga. Portanto, só para voltar um bocado atrás, podes avançar, desculpa. Nós começámos por agarrar neste troço, como primeiro troço, podia ser ao contrário, mas agarramos neste primeiro troço porque achamos que devia ser a continuidade da zona verde, uma zona que já existe, portanto, na nossa estrutura verde urbana na cidade de Luanda, e demos continuidade a este espaço com áreas de mercado, áreas de lazer, onde possa-se fazer desporto, e no fundo a âncora deste primeiro projeto, ou aliás, se calhar de todos, tem a ver com a mobilidade, acessibilidade e segurança. A mobilidade porquê? Porque é fundamental que exista um movimento a nível cíclico, e nesse caso, portanto, estamos a falar de bicicletas, assim em palavras miúdas, que faça a ligação entre a Maianga, a zona, a Maianga, o Alvalade, e portanto, de forma fluente, não com barreiras, como neste momento encontra-se o Rio Seco. O Rio Seco e o bairro. O bairro neste momento encontra-se fragmentado, portanto compacto, e é preciso haver uma desfragmentação do bairro, mas no fundo, portanto, ligá-lo entre este elemento que é o Rio Seco. Portanto, a nível da acessibilidade, ele deverá ou terá de ser acessível de vários pontos. Portanto, não, por exemplo, estarmos na Maianga e para podermos aceder a uma outra zona do Rio Seco ou uma outra zona do bairro, que é o Alvalade, fazemos um percurso, portanto, pela estrada, né? Podemos passar por esse espaço e aceder a Maianga. Podes passar. O segundo troço é uma zona... Podes passar, capitão. O segundo troço é uma zona que começa no Largo da Maianga e vai até, portanto, o Codem. Portanto, é um espaço já mais confinado e, no fundo, nós agarramos no mesmo conceito, mas utilizamos este espaço como uma zona de transição, mais uma zona de transição do que uma zona condensada com serviços e tudo mais. É mais uma zona só para fazer a transição do espaço, que inicia no Largo da Maianga até o Codem. Podes passar. Neste momento, nós nos encontramos no terceiro troço, que é uma das zonas mais complexas deste canal, que é a zona do Xabá. Eu acredito que todos que estão aqui devem conhecer esta área. E esta área é complexa, no fundo, pela sua densidade populacional. Nós devemos ter nessa área, não tenho nomes específicos, mas à volta de quase 100 e tal mil pessoas. Portanto, é uma mais? Menos. Portanto, mais ou menos esse número. Mas é uma área complexa, segundo, portanto, essa densidade populacional. Nós, nesta área, estamos a propor, portanto, que se faça o Parque Central do Rio Seco. No fundo, é renaturalizar esta área por completo e fazer com que os habitantes do bairro Xabá transitassem desta área, que é uma área consolidada, que é uma área de habitação informal, para uma área em que nós estamos a propor que se possa fazer habitação social. Esta zona também estamos a propor que seja de uso misto, porque é uma área de transição entre os bairros, e é uma zona de muito uso. Portanto, vocês devem conhecer, o bairro fica ali no bairro dos Crianos. Então, nós estamos a propor uso misto, no fundo, com restaurantes, áreas de lazer, e muitos outros elementos. Portanto, neste momento estamos neste troço, estamos a elaborar este troço, estamos ainda muito, muito no início, mas acreditamos que até final do mês possamos ter o troço completamente estruturado e para poder apresentar na revista Rumo, que é uma revista que nós temos apresentado todos os meses, questões relacionadas com o espaço público e fundamentalmente com o Rio Seco, que é este elemento que faz parte da nossa cidade e que tem sido negligenciado ao longo dos anos e no fundo se trata de um problema gravíssimo de saúde pública. Portanto, é tudo. Muito obrigada. Eu queria só dizer uma coisa. Com este projeto, nós queremos criar um slogan que quer dizer: eu quero viver nesta cidade. Portanto, este é o slogan que nós queremos utilizar, no fundo, com a implementação deste projeto. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, quero pedir desculpas pelo atraso. O momento é de questões, não é? Isto era só uma questão para orientação. Onde está o bairro Catambor? Né? O bairro Catambor está deste lado, não, já não aparece. Sim, está ali em cima. O Xabá está deste lado. Não, não, não. Nós estamos numa fase de consolidação do projeto, não temos qualquer autorização. Ainda estamos em fase de muita análise e pesquisa, no fundo, portanto, para fazer com que o projeto seja um projeto piloto, não apenas para a linha d'água natural, que é o Rio Seco, mas para todas as outras linhas naturais que Luanda tem. No fundo, é um bocado agarrar neste conceito e transformá-lo num projeto piloto. Disse que o canal passava por uma zona de 8 pessoas. Sim. A questão do deslocamento, como é que está a ser visto? Quais são os procedimentos? Nós não podemos viajar as pessoas sem criar esta coisa de sobrevivência. A não ser que seja um deslocamento num local muito próximo, de onde eles vivem. Todos mais ou menos para nada, como é que vai ser feito este deslocamento? Sim. Nós estamos a tratar dessa questão. Só para enfatizar uma questão, que é: nós queremos encontrar uma ferramenta que, no fundo, mude um bocado o paradigma daquilo que são os realojamentos que têm sido feitos na cidade de Luanda ao longo dos tempos. Nós temos que pensar que as pessoas vivem nesses locais já há algum tempo e elas precisam de melhoria de vida. A melhoria de vida não é deslocá-las de um sítio para o outro, é talvez mantê-las no mesmo sítio, dadas as melhores condições, e arranjar aqui mecanismos, no fundo, que deem melhor vida a essas pessoas e que o governo consiga também retirar, portanto, dessas pessoas ou dessas ações algum contributo. Eu vou deixar esta questão do realojamento com a Rafaela, que ela está a trabalhar especificamente nesta questão do estudo de estudo de integração e de impacto social. Tá bem? Ela vai responder melhor. No caso da Boa Vista, no caso da Cascada, a minha questão lá no Rio Grande do Sul não sei se manter. Agora, não sei se você já se pensou nisso, porque é triste ser retirado de uma zona para outra e não conseguir sobreviver. Não tem as coisas que são do fundo, ao ter conhecimento, para as técnicas práticas. Sim. Rafael, antes de responder, deixa-me só dizer uma coisa também. Desculpa lá. Só para dizer uma coisa, nós quando tivemos a elaborar este projeto, nós tivemos cuidado com estas situações, e por isso é que eu falo na mudança de paradigma e numa estratégia nova. Então vou deixar a Rafael aqui. A grande questão que se coloca sempre é sobre como se entrever no contexto do Wanda, que tem a necessidade profissional para o Wanda, e que no fundo qualquer projeto, qualquer plano urbano, envolve uma multiplicidade de atores, de fatores. Como é que se move? Não, como é que, em termos de ordenamento do território, como é que estamos a prever que haja uma fluidez, né, de recursos? Em caso, para o caso deste projeto, todas as propostas que já foram feitas para os artigos, elas não são propostas fechadas, porque é impossível. Porque neste momento, são mais propostas que já foram feitas em termos de artigo para a revista Cumo, são mais voltadas para design arquitetónico e daquilo que se supõe que é o melhor em termos de espaço público. Mas para em termos de projeto, é uma fase que ainda se está a fazer análises qualitativas e quantitativas dos bairros envolventes e que inclui exatamente essa questão. Por exemplo, para nós pode ser, sim, fazer um parque. Ok, isto é o que idealmente achamos que poderá ser, mas conforme as pesquisas estão já iniciadas no sentido de poder absorver uma série de dados sociodemográficos e dados socioeconómicos das famílias dos bairros à volta do Rio Seco, estas questões são fundamentais para aquilo que se vai criar como proposta. E a questão que faz é muito pertinente. Aquilo que eu digo, em termos de planeamento urbano, quais são as soluções que melhor se adequam à nossa realidade populacional? Porque tem que se mover uma série de estruturas e uma série de elementos e uma outra coisa que é importante relativamente a projetos urbanos, é que já temos que abandonar, estamos em 2018, abandonar aquilo que sempre foi um planeamento rígido, em que se pensava que era assim que as pessoas deviam viver e se implementava todas essas propostas, que idealmente, ideologicamente, teoricamente, tecnicamente, achamos que são as mais apropriadas. Mas esse planeamento rígido será abandonado nesse projeto. Estão previstas, como é óbvio, e não poderia deixar de ser, contato com as pessoas que vivem no... E já foi feito algum, já se falou com alguns moradores de ideias que eles achariam que era bonito ou interessante implementar, porque, na verdade, os objetivos gerais deste projeto é a renaturalização da vala de drenagem, porque a vala de drenagem do Rio Seco, inicialmente, era para drenar a água das chuvas. Atualmente, não é só para a água das chuvas, é para águas residuais, águas domésticas. Todos os bairros que foram crescendo à volta, estas águas residuais vão para o Rio Seco. O Rio Seco já não é um simples canal que faz a drenagem das águas pluviais. Ele tornou-se basicamente num esgoto a céu aberto. É o que está a acontecer. Objetivos gerais do projeto Rio Seco: renaturalização do Rio Seco e a revitalização de toda a área envolvente. E essa revitalização é a proposta de um corredor verde com espaços públicos verdes. Só que esses espaços públicos, porque vivem pessoas aí, é preciso mobilizar uma série de recursos. Esses recursos, e estamos a falar de atores, estamos a falar de pessoas que lá vivem, mas que também não vivem bem, porque estão naquela situação. Então... Ficas ao lado do... Não dá para a porta. Então, eu acho que nesta fase de pesquisa, de perceber o que é melhor para aqui, é muito delicado. Porque é exatamente isso, vivem pessoas e como é que se pode interagir e solucionar, enfim, pôr soluções que realmente vão de encontro àquilo que se pretende em termos de sonho, que é sonho, um corredor verde em Luanda, espaços verdes públicos, espaços de recriação cultural, as pessoas possam interagir, porque espaços públicos são lugares onde toda a gente pode entrar, toda a gente entra. são espaços de interação e olhando para aquilo que é a cidade de Luanda atualmente, densidade populacional sim, mas faltam estruturas ecológicas que possam fazer aquilo que, que é o papel dentro de uma cidade de estruturas ecológicas, basicamente não temos. E um bocadinho o projeto passa por tentar mostrar ou tentar passar aquilo que poderia ser a nossa cidade. Mas lá está, eu acho que é muito complexo o nosso contexto. E eu acho que é sempre uma questão muito pertinente da mobilização de pessoas, porque exatamente todos os planos de requalificação urbana, tal e qual como o de Sambizanga, o plano de requalificação do bairro operário parou exatamente pela densidade demográfica, e porque a densidade demográfica vem outros problemas, porque é lidar com as pessoas e há uma série de questões, por exemplo, uma casa no bairro operário, assim como muitos outros bairros, tem muitos anexos. É uma casa-mãe, mas que tem várias famílias a viver. Como é que se vai responder em termos de soluções para essas famílias todas? Vamos só dar um tempinho aqui, se calhar naquilo que está a dizer surgiu mais uma outra sim. inquietação. Eu posso imaginar que a sua empresa está a fazer esta exploração para convencer o governo a investir num projeto ali. O meu receio é que o governo não tem mais fundos para investir na organização, hein? Mesmo em Trucks e o programa do Kazenga, que já está aprovado, hein? Não há fundos, hein? Para avançar ou está a esperar para nascer empréstimos. Mas nós estamos, ao longo dos últimos anos, a trabalhar com o One Habitat e um programa dela chamado Global Land Tenure, GLTN, the Land Tools Network, sobre um modelo que parece que ser interessante para este programa. Está chamado Land Readjustment. E é um modelo de capturar o valor das terras para investir no melhoramento do bairro e de construir novos prédios. E este modelo está utilizado em muitos países para autofinanciar, sem realmente o governo, no momento, os governos têm poucos recursos para estes grandes projetos. Né? E eu acho que, infelizmente, eu acho que o governo de Angola entrou nesta fase agora, quando precisa procurar outras maneiras de financiar os projetos, porque a última 15 anos acumulou tantas dívidas que eu acho que há receio de investir nas novas atividades que não tem. Mas o que você pode fazer aqui no Rio Seco é mapear realmente a estatuto de posse de terra no rio e nos áreas imediatas do lado do Rio Seco. Eu posso imaginar que você tem algumas áreas que têm a urbanização formalizada, com títulos que são considerados, e muitas zonas que de ocupação informal. Então, há uma grande vantagem de teres no centro da cidade, com o Rio Seco, que os valores das terras são bastante altos. Hein? Tem a valor comercial daquelas terras. Hein? Se você quiser vender uns áreas ao longo do rio para prédios ou qualquer coisa, acho que será um grande interesse de investir naquelas áreas, porque está bem perto do centro da cidade, há tantas vantagens daquela sítio. Mas ainda tem zonas informais. Mas a ideia do Land Readjustment, e nós podemos partilhar algumas links para até fizemos um piloto no Wambo, que o Habitat está a utilizar para promover a ideia do Land Readjustment em África. Mas a sistema está mais utilizado na Ásia, e uns, uns em Colômbia, em Medellín, cidades em América Latina, mas está um sistema Mumbai, até Singapura e outros, em maior parte destas cidades, até Shenzhen, em China, está financiado através do, não necessariamente por fundos do governo, são investimentos privados que financiaram. E a ideia é de, para mesmo as populações que vivem ali, sem título, para beneficiar do requalificação, se quiser dizer, do zona. Mas até transformar, criar, regularizar a terra em termos do, no reconhecimento daquelas terras, a valor vai aumentar 10 vezes, 100 vezes, não sei, uma. E a ideia de capturar aquele aumento de valor, que foi criado pelo ato administrativo só, hein? E é, mas capturar aquele investimento para dar compensação às pessoas que vivem nas zonas informais, hein? Mas também de produzir financiamento para investimento público, como a realização do próprio Rio Seco e do abrir. Eu acho que se você pode ir para o governo com um plano onde elas não precisam investir, só precisam regularizar aquela zona, e vocês têm realmente a sua equipe de arquitetos urbanistas, pode apresentar, mas tem de olhar para as oportunidades de criar zonas de alto valor que pode ser comercializado e capturar aquela alto valor para investir nas zonas públicas, hein? Ou nas zonas verdes. Hein? Na verdade, nunca nos passou pela cabeça sequer que seria possível receber um financiamento. Se você está simplesmente a andar atrás do investimento do governo, eu tenho dúvidas que... Não, sim. Nós nunca... Este projeto tem características a nível de investimento, e isso é uma questão que nós temos discutido um bocado. E eu tenho dito que não precisa da componente governamental no projeto. O governo é um parceiro, mas nós não precisamos do dinheiro do governo. Mas qual é a sua estratégia de mobilizar o financiamento para o projeto? Portanto, existem portanto, fundos a nível internacional e investidores a nível também internacional. Também não vão investir, se não tem garantia. Mas investidores questão... internacionais não vão investir em Angola por causa da problemática das terras, hein? Se não tem direito, se não pode adquirir freehold da terra, não vão investir. Mas eu queria chegar que o governo, no fundo, tem que ter o seu papel de regularizar ou de regulamentar esta questão das leis. Tem que regulamentar essa questão das leis. Depois os investidores, então, passarem à frente no sentido de, portanto, investirem, principalmente porque depois geram uma série de indústrias com a regeneração do Rio Seco, indústrias de reciclagem, indústrias de adubos, portanto, turismo, portanto, é uma imensidão de vetores que está ligado ao projeto, que se pode buscar um retorno de investimento. A questão da saúde pública, que é uma das mais importantes, no fundo, porque ainda a malária é a primeira causa de morte, portanto, no nosso país, que é uma aberração, portanto, ainda, as pessoas ainda estariam muito de malária. Só posso... Tem duas questões aqui antes. Ah, ok. Uma questão com relação ao projeto. Uma nota positiva para um projeto muito inovador. A minha questão é muito simples. Após a confecção do projeto e após o projeto estar elaborado e todo executada. Vocês têm um programa, vocês vão na área de mercados, vão ter mercados ao longo do Rio, mercados informais que vão vir a beneficiar aqui o governo e o PIB do país, mas entretanto, um dos fatores que o Rio está da forma que está é o lixo. E o lixo, o mercado cria lixo. Quais são os métodos que vocês vão utilizar de reeducar essas pessoas após a execução desse projeto que é muito, muito, muito benéfico para a sociedade? Vocês criaram algum método de educação, as pessoas que vivem ali ao redor, as pessoas que vão estar ali a vender, o que é que vai acontecer? Quem nos garante que ao longo do tempo o Rio, em vez de estar nessas condições, não pior? Com as pessoas que vão estar lá a fazer uso do espaço, não só a vender, como também a população normal, vai consumir aquilo que está a ser vendido. Entretanto, precisa-se de uma educação a nível das sociedades, de que esse espaço é benéfico para nós, mas nem muita gente não olha para isso dessa forma. Eu vou responder uma partinha assim, só. Certo. Mas eu vou responder pergunta a Rafaela, porque ela está tanto ligada com as questões sociais do projeto. Mas, no fundo, muitas das vezes, a razão pela qual nós negligenciamos os espaços é pela falta de empoderamento, é pela falta de identidade. Portanto, nós, quando vamos implementar um espaço, como arquitetos, como planeadores, nós temos como centro do planeamento urbano as pessoas. As pessoas têm que definir aquilo que elas querem e nós vamos deliver, ou vamos entregar as pessoas. Portanto, com a questão da arquitetura alavancada neste processo, mas com aquilo que elas necessitam. Portanto, e isso faz com que as pessoas tenham um sentimento de pertença com o espaço. Então vão cuidar do espaço e vão fazer com que o espaço seja valorizado. Elas vivem nesse espaço, elas são donas desse espaço. Então, isso é uma das estratégias, é saber o que é que elas querem para entregarmos a elas aquilo que elas necessitam. Para efeitos de projeto, outra tarefa delicada, mas que nós temos esta proposta para duas áreas de intervenção. O projeto foi separado em 5 troços, né? Primeiro, segundo e terceiro. Então, no segundo e no terceiro estão previstos 2 centros que nós chamamos de educação socioambiental, em que a ideia é criar semanalmente aulas e debates sobre relativamente ligadas a questões ambientais, ecológicas e de como tratar os espaços públicos, os lugares onde vivemos. Enfim, mas temos previsto 2 centros, a construção de 2 centros de educação socioambiental para isso. Para realçar que, no fundo, existem espaços que serão renaturalizados. Nós estamos a pensar em ter questões temáticas, por exemplo, em que os alunos das escolas possam ir aprender questões relacionadas com botânica, questões relacionadas com a ecologia. E, portanto, a questão de incutir as pessoas, portanto, a pertença e a questão ecológica ambiental começa desde a tenra idade, começa na educação escolar. Portanto, isso também é uma das estratégias que estamos a desenvolver. A mim não é bem uma questão, mas... É ótimo. Nós precisamos mesmo das zonas verdes em Angola e precisamos deste tipo de projetos. O que eu venho aqui dizer é, por ser bancário, os bancos têm um dever social. Os bancos têm na sua missão e na sua visão ter valores, nesse caso, para investirem em projetos sociais. Não são apoiam a projetos sociais. Dou exemplos, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento de Angola, o Atlântico, é um dos bancos privados que tem uma área social, que se vocês apresentarem este projeto também, com certeza que poderá ouvir-vos. O Banco Africano de Desenvolvimento também tem, eles mesmo para poderem dar financiamento, têm que ter certeza que os bancos têm este core na sua visão e missão, que então é mais recorrer a estes tipos de bancos em vez de estarem a pedir só ao governo e cada banco poder apoiar-vos neste projeto. É uma ideia. Nós não estamos a pedir nada ao governo. Estamos, de certa forma, a dizer ao governo que a contribuir para as ações que o governo tem. Nós estamos a dizer ao governo que é possível fazer isto. Portanto, não de forma arbitrária. Portanto, toda a pesquisa científica foi feita, portanto, tem a ver, no fundo, para justificar o Estado, e é possível haverem, portanto, esse projeto ser alavancado e haver retorno, portanto, deste projeto, principalmente os municípios, porque ele, como acorda a cidade e passa por bairros e municípios, os próprios municípios podiam ter receitas derivadas deste elemento que é o Rio Seco, e através de muitos elementos relacionados com o mercado informal, com a conveniência de ter produtos, de estar num local e estás a descansar ou ler um livro, e depois ires comprar uma fruta de uma dessas zungueiras, por exemplo, é um exemplo crasso de que espaços públicos são os elementos fomentadores de economia, no fundo. Eu queria só corrigir uma coisa que disse, peço desculpas, que disse que há falta de espaços verdes em Angola. Não, há muitos espaços verdes. As cidades, né, é que não têm os espaços verdes, e Luanda é que não tem os espaços verdes. Angola tem. É isso mesmo, a Luanda não tem verdes. Não queria pegar nesta última. O projeto, dá os parabéns à equipa. No fundo chama a atenção o debate de espaço público, espaço verde, principalmente espaço verde em Luanda, que é inexistente. E das poucas áreas livres, que é a zona verde, eu cresci na zona verde, eu vivi na Miami, joguei muito futebol aí. A zona verde está há anos privatizada, está morada. Quer dizer, vocês poderiam também, na proposta, detalhar mais a zona verde, porque é a oportunidade que já está aí, está aberto, está livre, e ensaiar aí a tal sustentabilidade económica do espaço verde, porque não é, obviamente que essa preocupação social de formalizar a venda informal, mas não é esse capital que vai sustentar o espaço verde. Nós quando fizemos o plano pormenor do plano diretor do Cazenga, que tem vários percursos verdes, fomos por vários países, para Boston, para São Paulo, para perceber como é que esses espaços verdes são mantidos. E é suposto haver adjacente a esses espaços verdes usos mistos, não, também pode em paralelo ter a venda informal, mas principalmente é o uso misto, e com os impostos deste uso misto, garantir a sustentabilidade para manter o espaço verde em condições. Mas esses são detalhes, obviamente, que precisam chegar lá. Mas o que era importante no projeto realçar era, podia detalhar a zona verde, como é um espaço já disponível, detalhar ali o que é que poderá ser, o que é que pode ser ali usado, quer dizer, desporto, um polo desportivo, lazer. Bom, a zona verde existe, ela existe, o Rio Seco. O corredor verde urbano é que não existe. Não, digo como é um fluxo, como é uma estrutura ecológica, que onde o Rio Seco faz, e a zona verde é um todo, e começa na zona verde e termina no Correio, quer dizer, é o começo, que é a zona verde, onde está o Rio Seco. Sim. O Rio Seco também está na zona verde. Sim, sim, sim. Está canalizado, está subterrâneo. Mas é perceber o que é que acontece ali, seria o grande input para depois ramificar ao longo dos troços. Realmente a zona do Alvalade e a zona do Bairro Azul são zonas consolidadas, aí já fica mais difícil o realojamento e a negociação é difícil. Mas na zona do Xabai e coisas é complexo, mas é mais fácil ainda. Acho que é mais fácil no Xabai do que na zona já consolidada. A zona consolidada, por um lado, isso são questões de detalhe, acho que vão chegar lá, mas uma questão genérica que era importante também ter nesse projeto era ligar a componente de infraestrutura. No plano diretor de Luanda, plano diretor geral, falou-se de Itás. Okay. Isto é uma vala pluvial residual, pois, e como é que é tratado os esgotos antes de ir para o mar, quer dizer. Nós temos portanto, ao longo desse um ano, o que já tem estado a ser elaborado, já faz um ano, nós tivemos, graças a Deus, apoio de grandes, de algumas boas instituições, e uma delas é a Progesto, que é um dos parceiros do projeto Rio Seco. E a Progesto está a fazer o estudo de estratégia ambiental, e está a fazer o estudo de infraestrutura, portanto, do canal do Rio Seco, na qual, portanto, é fundamental, portanto, com uma bateria um bocado mais complexa de análises, para perceber soluções a nível de tratamento das águas residuais e pluviais poderemos ter a nível futuro. Se vai haver, portanto, um maretar a jusante, ou se vamos ter, na questão de succionamento do Rio Seco, várias etapas e uma final para depois, posteriormente, para o mar. Portanto, isto é um estudo que está em análise, estamos a refletir sobre isso. E obviamente que teremos a oportunidade futuramente de responder essa pergunta com mais exatidão. Mas só a parte da sustentabilidade económica do projeto, sim, temos previstos para o parque alguns equipamentos sociais e económicos que vão garantir essa sustentabilidade, como quiosques no parque, em que obviamente as pessoas terão de pagar renda. Aliás, não teríamos outra forma de ser dinamizá-lo. Sim. Com estes equipamentos para a própria sustentabilidade económica. Aliás, o Dr. Clinton disse muito bem das questões relacionadas com a habitação, que é uma das componentes que no fundo também estará fortemente ligada ao projeto, com a valorização da terra e a implementação de habitação. Eu não quero dizer habitação de luxo, né? Mas quero dizer que toda a gente ou pessoas que têm um certo capital possam querer viver e têm um corredor verde urbano, com todos os serviços e tudo mais. Isto pode ser um dos elementos também catalisadores para a própria estrutura a nível de sustentabilidade do corredor verde urbano. Não quer dizer que não possamos ter outro tipo de habitação, aliás. Está previsto a habitação social, está previsto a habitação de luxo, está previsto a habitação médio, portanto, todos esses elementos estão previstos ao longo do canal. Ok, vamos só dar mais uma oportunidade aqui de uma questão. Eu queria começar, porque eu gosto muito de ver esse debate, mas eu olho para o Samunga e lembro que o Samunga tem um projeto para um dos bairros do Mano, que é o livro de defecação. Mas isso porque saneamento total e grande para as comunidades. Saneamento total e grande para as comunidades. Mas nós estamos a implantar esse processo numa periferia do ano. Mas deixa eu dizer o que eu me lembro sempre disso. Porque a nossa administração pública não está a perceber que ela tem que gerir os espaços públicos. E a falta de não gestão dos espaços públicos dá lugar aqui na cidade, as pessoas defendem uma vitória. Na verdade, onde cai o prédio da Dinica. E falta de segurança. Aquilo habitualmente é que não tem impacto na situação do mundo grande. Então, a minha proposta é, quer dizer, este debate que estão a fazer, arquitetónico, não é isso? Um debate muito elitista, não sei quantos arquitetos vão encher. 100.000 e poucos. Mas parece que não vão dar conta do que está passivo, cada vez mais se acumula. Então, eu acho que é preciso que se democratize esse debate, para que haja um processo de participação alargado que integre outros atores que não sejam arquitetos. Nós temos que conseguir superar a compreensão de que os espaços públicos devem ser gerenciados. Só para ter uma ideia, tive uma sobrinha que durante algum tempo que viveu em São Bizarro. Quando teve FNAFCA de Sul, a primeira coisa que ela fez foi ligar para o pai e dizer: pai, a cidade está limpa. Porque ela não lhe ocorre na cabeça que a cidade tem que ficar limpa. Mas ela não é culpada disso, quer dizer, você tem uma cidade que efetivamente tenta induzir que o espaço público é de ninguém, né? Ninguém gerencia. Então, a proposta que vocês têm estado a fazer, eu por acaso vi numa das revistas, sim, em Rumo. É Rumo. Toda aquela coisa maravilhosa. Mas se puderem aceitar o compromisso de, além de fazer aquela publicação, porque a Rumo também é elitista, poucas pessoas compram, é Rumo e Asa. Poderem aceitar fazer debates nas universidades, enfim, democratizar mais esse, sim, sim, essa abordagem. Não, estão previstas essas ações, não tem como, aliás, é aquilo que eu digo, qualquer projeto para Luanda, se não tem incluído todas essas questões, com a complexidade de situações que temos, nós ficamos lá, é preciso abordagem muito disciplinar. Mas não sei, se chamou Samunga para vir meter a minha placa. Chamaram Samunga, chamaram toda a gente. Não, mas tem toda a razão e eu acho que é super. Acho que é importante isso. Eu acho que o projeto. Também tendo em conta o nosso tempo, acho que vamos mudar-nos. De outra forma, não chegamos lá. Estamos a mudar a oportunidade de outras pessoas. Alguém tem uma questão? Acho que foi outra coisa que eu queria tocar, justamente na questão comportamental, né? De nada nos serve estamos a construir sem as pessoas terem um comportamento ambiental saudável. Era isso que eu queria dizer. Caso o projeto seja aceito, eu partilho a ideia de que desde o momento que seja aceito, também a campanha de sensibilização do cidadão deve começar desde o princípio. De nada nos serve. Criamos o projeto e só depois começamos a sensibilizar. Talvez aí será muito tardio. Acho que foi mais uma contribuição. Desculpa lá. Não, só para partilhar convosco um debate que tive com um engenheiro, muito terra a terra e muito. Nós estávamos a apresentar no projeto que fizemos sobre a estrutura ecológica do Cazenga. A ideia era naturalizar as valas de betão, e a partir do betão e naturalizá-las por uma margem verde, com árvores, e conforme vocês têm. E mesmo o plano do diretor de Luanda também tem essa proposta de naturalização da estrutura ecológica de Luanda e das bacias hidrográficas. Mas ele foi terra a terra e disse, arquiteto, os arquitetos sonham muito. Sonham e depois, na implementação terra a terra, quer dizer, senão, ele disse uma coisa que me pôs a refletir. Obviamente que isso não impede que nós possamos sonhar, e o arquiteto mesmo para sonhar e para projetar. Que ele disse, mas se batata que é batata não consegue plantar, tomate que é tomate não consegue plantar, é área verde, é drenagem, como é arquiteto? Wake up, quer dizer, coisas básicas que é agricultura. Nós estamos a desconseguir. Ficamos ali num tete a tete, mas ele, quer dizer. Eu vou só dizer aqui uma coisa. Nós temos muita pouca consciência relativamente à importância dos espaços públicos. Os espaços públicos, nós, de toda a gente, e essa a ideia deste projeto nasceu de um pontinho muito simples. Eu, quando voltei para Luanda, eu tinha uma namorada em que ela pedia-me sempre poleia. E eu dizia, não, vai a pé. Vou dizer a pé, é pertíssimo. E depois arranjava sempre confusão com ela, porque ela dizia que não conseguia andar pela cidade. Porque a cidade não tinha sombra, não tinha passeios, portanto, não, e era um caos, ela via-se no meio do nada andar na estrada. E a ideia de espaços públicos, e começamos a refletir um bocado sobre esta questão, que não existem mesmo, e os que existem estão mal feitos, alguns estão mal feitos, ou são ilhas, portanto, em que entra-se e sai, e neste caso não existe uma sustentabilidade. E os espaços acabam por ser degradados, acabam por ser abandonados, acabam por atrair crime. Portanto, quando deviam ter portanto, questões relacionadas com a afluência e daquilo que podemos chamar uma green network, que é uma rede linear de vários espaços públicos ligados entre si. E o Rio Seco é só um fio condutor da ligação destes vários espaços públicos. Portanto, para criar uma dinâmica e, no fundo, que faça com que os espaços tenham segurança. Portanto, quem vive na Marginal e quem vai até o Rio Seco, quem vive no Benfica, vem ao Rio Seco passear. Portanto, o espaço está sempre em movimento, tem uma dinâmica e gera economia, gera vários. Portanto, é uma imensidão de coisas que no fundo estamos até agora ainda a pensar e a explorar cada vez mais. E aí recebe o projeto. Okay. De nos passou um vídeo, não sei se há quem. Sim, eu queria mostrar um vídeo para fechar, se calhar. Também tendo em conta o nosso tempo, sim, acho sim. Que podemos ir seguir para depois fazer uma conclusão e tentar nos fechar.